vai. E o artista perde o foco. O algo entre cena e a imagem perde a foto. Nem aplausos, nem imprensa, nem sorte, nem proeza. A luta perde a força ao se acumular tristeza. O menino em silêncio vira um homem sem sonhos. A alma não responde, o corpo ganha demônios. Sem limite pra viver, a sarjeta vira casa. Os bares viram amigos e os pobres viram desgraça. O fraco vive o fracasso com doses de amargura. No espelho via zumbi, buscando sua aventura. Sexo, droga, a noite é uma luxúria. A lua me seduz pra roubar minhas fissuras. Minha culpa camuflei pra viver uma mentira. Por um tempo isso deu certo, mas não era a minha vida. Cheio de pergunta e a resposta só confunde. A loucura me fascina, mas ao mesmo tempo ilude. De repente teu ritmo corrói, seu íntimo remói. Parasita evita a vida sem pensar no após. Teu ego lhe destrói, teu medo não constrói. O reflexo no espelho te deixa sem voz. Teu ritmo corrói, seu íntimo remói. Parasita evita a vida sem pensar no após. Teu ego lhe destrói, teu medo não constrói. O reflexo no espelho te deixa sem voz. Sinto desse Washington no filme OVO. Coco, whisky, vodka misturando enjoo. Vômito, sangue, ânimo, some. Alma podre no gatilho a morte. Medo e depressão, a expressão só se esvai. Vergonha é estampada quando o espírito recai. Perdido com meus erros pra confundir a razão. Dei o medo de acabar como Alexandre Magno Abraão. Nem melhor, nem pior, nem maior, nem menor. Vários se for assim, a família ficou só. Não quero ser um número perdido na neurose. Cérebro em colapso, efeito Winehouse. Uma dose pra fugir, pra fingir não tá perdido. Quanto mais procuro ajuda, mais encontro o labirinto. O mundo é um hospício e o vício é anestesia pra sumir da ilusão, a solidão que me vicia. De repente teu ritmo corrói, seu íntimo remói. Parasita evita a vida sem pensar no após. Teu ego lhe destrói, teu medo não constrói. O reflexo no espelho te deixa sem voz. Teu ritmo corrói, seu íntimo remói. Parasita evita a vida sem pensar no após. Teu ego lhe destrói, teu medo não constrói. O reflexo no espelho te deixa sem voz. Thank you.